O amor deu um nó bem no laço da paz. E dói como dói quando bate a solidão. Até malandro se entrega ao desatino. Seu filho começa a chorar feito um bebê. Por isso hoje eu vim lhe trazer meu coração. Aqui, Torinho, todo mundo cantando. Escuta aquele da bandeira em teu portão. Deu mole, sai voando e deixa a gente só. Se eu não soube bem te prender do fisco do meu bem querer, sofrendo aprendi a dar valor ao empó. Pisei na bola, confesso que errei. Você deu linha na pipa, dancei. Eu não sabia, mas agora sei que mago. Quando brincaram a tua emoção, foi um vacilo, aprendi a lição. Abre teus braços, me dê teu perdão, porque morro de saudade. O amor deu um nó bem no laço da paz. Isso é Toninho Gerais. Que dói como dói quando bate a solidão. Até malandro se entrega ao desatino. Sofrendo começa a chorar feito menino. Por isso hoje eu vim te trazer meu coração. Escuta que ele tá batendo em seu portão. Amor é que nem curió, teu ninho, carinho e xodó. Teu mole sai voando e deixa a gente só. Se eu não soube bem te prender no bico do meu bem querer, sofrendo aprendi a dar valor a ouro em pó. Me dei na bola, confesso que errei. Errei. Você deu linha na pipa, dancei. Dancei. Eu não sabia, mas agora sei que magoei. A felicidade. Quando brinquei com a sua emoção, foi um vacilo, aprendi a lição. Abre seus braços, me dê seu perdão, porque senão morro de saudade. Vamos dar lá! Vida na boca! Tchau, tchau, tchau! Você deu linha na pipa, dancei. Eu não sabia, mas agora sei que magoei a felicidade. Quando brinquei com a sua emoção, foi um vacilo, aprendi a lição. Abre seus braços, me dê seu perdão, porque se não morro de saudade. Amor deu nó bem no laço da paixão. Arruda nele! Elas também! Elas é também. Sucesso, sucesso, Doninho Gerais. Muito obrigada.